Canal 2 sugere para hoje. Às 18 horas chega Sertanejo Pop Universitário. Às 19, Carlos Bonaparte traz mais uma edição de Uma Casa Portuguesa, hoje dedicada à música ligeira do nosso país. Por fim, às 22 horas, o Live traz de Mão Morta, com um concerto gravado no Rock Rendezvous no ano de 1986. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Você me encantou demais. Pop Hits. Number 3. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way you burn. Pop Hits. Number 2. Looking for something wild.

You were in college working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with a fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? Secrets and you figure out why I'm got it. You say we'll never make my parents' mistakes. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Tudo bem com você? Na paz de Deus? Espero que sim. Aliás, excelente terça-feira. Hoje, dia 31 de agosto de 2010, e você está na rede internacional Target Radios, da qual as melhores rádios fazem parte para os melhores ouvintes. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Na manhã de terça, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Taylor Swift, Mine. Número 2, Katy Perry, Teenage Dream. No terceiro lugar, Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie. Número 4, Natty Roots, Você Me Encantou Demais. E o quinto lugar para Kesha, Take It Off. Bom, à tarde pode estar tudo diferente, baby. Clica aí, targetw.com, e pede seu som preferido quantas vezes quiser. Afinal, o ouvinte da Target manda aqui no Pop Hits, que vai ao ao ar em milhares de emissoras no mundo todo pela Target International, para milhões de ouvintes que são a razão de tudo. Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco, à tarde, tem mais uma edição do Pop Hits. Até já, baby. Bye, bye. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.